però per una compagnia a poco peso mi crederanno a fare un pensiero. O Gol 1896, autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, pela Upper Whisky 58, até Recife, após direto. Decola das 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5563 e o controle em 119.35, proteja. Correto no 896, chame pronto para o push, acionamento. Iota 3226, pronto, controlando no 0. Iota 3226, autorizada a linha decolada 10, vento é 130 graus, uma dezena de nós. Decolando 0, Iota 3226. Salvador, 3317. 5317, boa noite, copia o nível de voo 380 para Belém. Ok, 35317 está autorizado para Belém, nível de voo 380, a primeira aerovia APA Zulu 41, decola da cabeceira 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Trova, transponder é 5566, o controle 1935, proteja. E após, prossiga via para 2000 pés, o QNH 10 no 4. 050, apoio via, descendo para o 2000 com ajuste 10 no 4. Isso quer dizer que nós somos pole position. Afirmativo, é o único, azul 4178. Legal! 317. Torres, é o gol 1994 para o táxi, está com 1964 a bordo, 2 horas e 15, alterna Salvador. Livre táxi, pátio 1, India Alpha, chama no ponto de espera para a decolagem. Pátio 1, India Alpha, chama no ponto de espera, pronto, estou 1994. Fla 3226, decolou de Salvador aos 41, controle em 119.35, bom voo e boa noite. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, na 3226, decolando. Boa noite, TAM 3226, contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. 370, saída PUCA, TAM 3226. No 606, aguarde o instante para o puxo acionamento. 1994, próximo ponte para dar um zero, pronto. Golo 994, autorizada a linha decolada 10, vento é 130 graus com 9 nós. Autorizada a linha decolada 10, Golo 994. O Golo 606, livre por estacionamento no 3, chama para o táxi. Quer negar o 014? No 606 é um pushback normal aí, até o través do portão 4, ok? Zona 70, acione identificação autorizado pro ADI TAP desça para o nível 050 QNH 1014. Quatruna 78, autorizado final ILS X-Ray Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 4178, reportará. 994 decolou os 46, controle em 1935, boa noite. 1935, uma boa noite. Controle ligou 1994, decolado na sua escuta da, na Puca. Com 1994, contato radar, suba para o nível 350 na saída Puca. 350 na PUCA. Oscar Hotel Kilo, bom dia, 160 para ele descer. Autorizado EDC 160, direto, decola da 17 com curva esquerda, subida Momo e após direto, transponder 5567, controle opera em 119.35, Oscar Hotel Kilo. Bom dia, 4 horas e 37 a bordo. 037, é isso? Boa noite. Dois mil pés do QNH no 014. No pátio 5, é isso? Aqui no pátio 5, ok, autorizado acionamento, QNH no 014, chame a torre 118.6 para o táxi, confirme para o B. Vamos contar quando é o táxi, o outro é o táxi. Gente. No 6606, está autorizada a linha de decolada 10, vento é 130 graus com 9 nós. Estabilizando Azul 4178. Azul 4178, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 186, senhor, obrigado, uma boa noite, uma boa semana. Igualmente, boa noite, bom pouso. Afirmativo, autorizado a linha decolar, o vento é 140 graus com 8 nós, o voo no 606. Salvador Azul 4178, nosso cordial. Boa noite. Noite, Azul 4178, complete aproximação, guarde pista livre. Reportaremos, senhor. Autorizado o chame táxi no 896, ao altímetro 1014. Bom dia, objeto 6746, acione identificação autorizado para o DITAP, desça para o nível 050, QNH 1014. Nível 050, QNH 1014. Confirmando, autorizado, acionamento, chama para o táxi. Contato radar, suba para o nível 390 na saída PUCA. Saída PUCA, subindo 3170, autorizado final ILS X-Ray Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Chame o centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 25, 26, 85. boa noite. Boa noite, bom voo. Já. Salvador, boa noite, 9624, da web, autorização por aqui. 964, 9624, aguarde um instante para a cópia 340, confixe. Aguarde. Azul 4178, no solo 54, livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 01. Ok, desliga na Alfa, direita... Juliette, portão 1, 4178. E 9624, copia? Copia. 9624, autorizado para Confins, nível 340, pela APA Zulu 16. Decola da 10, com curva à direita, subida da EL, Leda e Bride. O transponder é 5543 e o controle em 119.3543. Autorizado 540, Zulu no meio, decola da Té, da Eoleta, eu não peguei a terceira posição, 5543, pela Bride. É, correto, confirmando após Leda, voa Bride. Bride é Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Da Eoleta, Bride. Correto, chama para o puxa, acionamento. Já pronto para o puxa, acionamento, está mais em volta, está na posição dela. Autorizado acionamento, chama para o táxi 9624. Maravilha. Autorizado à direita, chama no ponto de espera para a decolagem 896. O 9624, prossiga. Só tirar uma dúvida, seria 10? Não, é Bride mesmo, é um ponto que fica na interseção entre a Upper Zulu 10 e a Upper Zulu 16, ok? Voa da EL inicialmente a subida, após direto para a posição Leda e direto para a posição Bride, onde intercepta a Upper Zulu 16. Tá ótimo, obrigado. Nada. Oito nove meia, autorizado a linha de colada 10, o vento é de 130 graus com 8 nós. Então, Salvador, boa noite, 13520, só confirmando saída Cuca para Cruz. Afirmativa, tem aqui o 190 aprovado, aguarde um minuto para a cópia, está 3520. Sem problema, saída Cuca aguardando o 3520. 3520, tem condição de copiar já? Confirma. Ah, até mais. Então tá 3520, autorizado para Aracaju, nível 190, direto, decola da 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, transponder é o 5572, controle em 119.35, cotejo. Também está autorizado para Aracaju, nível 190, a decola da 10, com curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju, direto. na Golf 677, ou o transponder ao 5572, controle de saída 199, decimal 35, o Dan 3130. Correto, chama para o push. Para o push, grava. O 9624 tem 127 por 3 horas e 40 minutos, alternando Guarulhos. Autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, chama no ponto de espera para a decolagem em Finegar 1014, 9624. Pátio 1 no Índia, chamando para o ponto de espera na 9624. Estacionamento na remota 12-35317. Coordenando com a equipe de solo, após o Webjet taxiar a cauda, está livre o push, chamado táxi 3553 no 7, perdão. Ok, vai coordenar o push Webjet e após a passagem do Webjet, só o 3537 e vai chamar para o táxi. O Gol no 896 decolou 59, controle 1935, boa noite. 1935, boa noite, na frente agora. Voador em 1 no 8, decimal 6. Controle, Salvador, boa noite, Gol, boa noite, 96, 2000 pés. Boa noite, Gol, no 8, 96, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. 370 Puca, Gol, no 8, 96. Objeto 6746, autorizado final, ILS X-Way, pista 1 no 0, reporte estabilizado no localizador. Informar estabilizado em Objeto 6746. Torre Salvador, 3170, interno baixado. Está 3170, boa noite, está livre pouso na 10, o vento é 130 graus, 9 nós. Que negar 1014. Livre pouso, está 3170. Cuidado, ingresso, chamei nada e pronto, Oscar Hotel Kilo. Quatro, mantenha o ponto de espera no zero. Avance o ponto. O 9624, é possível que mantenha o ponto de espera por cerca de 5 minutos? Então, a aeronave transportando em FEMO prestes a decolar da 17 com curva à esquerda, ok? Oscar Hotel Kilo, tem condição de agilizar a curva à esquerda após a decolagem para subir da mão? chama então, pronto para a decolagem. Táxi 3513 no 7 está com 9-2 a bordo, alterna São Luís, de autonomia 4 horas. Autorizado, pátio 1, chame pronto, pátio 1 Índia, chame pronto para a decolagem, 353 no 7. Via pátio 1 Índia, vai chamar pronto no posto de paradão 0353 no 7. O TAN 3170 no solo ao 04, vere à direita, Alfa e chamete da Juliette. Alfa, Juliette, chama o 6. Simão 6. 26, mensagem batida. A decolagem imediata, agilizando a curva esquerda após a decolagem, 140 graus com 9 nós o vento. Hotel Oscar Kilo decolou ao 05. O controle solicitou que mantenha a proa até 2000 e após será curvado à direita para proa direto para NC, ok? Chama o controle 1935, bom voo, boa noite. Bem, 1935, Oscar Hotel Kilo. Controle Salvador, Papatango Oscar Hotel Kilo. Papatango Oscar Hotel Kilo, contato radar suba para nível 160, mantém o eixo de decolagem até cruzar 2000, após direto IRC, o Oscar Hotel Kilo. Mantendo o eixo de decolagem até 2000, após curva direita, direto IRC, o Oscar Hotel Kilo. Hidro pouso na 10, o vento é 140 graus com 8 nós. Depois da pista 11, mensagem para também. O Web 9624, após a aeronave da companhia na final, ali mantém 1-0. Quase a 1-0.